deva é o Senhor da luz, da paz e do amor. De Narayana é o servidor, divino amigo do mundo sofredor. Badarivana é seu lar, doce Madi harmonia, a lei eterna trará, e ao mundo salvará. Mitra Deva é o Senhor da luz, da paz e do amor. De Narayana é o servidor, divino amigo do mundo sofredor. Badarivana